A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Domingo à Tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Interweb, que vai para o ar de todos os domingos entre as 16 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e para mim é um prazer imenso estar consigo, poder trazer-lhe estas musiquinhas nestas tardes de domingo. Hoje estamos no último domingo de julho, é isso mesmo, 25 de julho de 2010, e já vamos para o 8º mês do ano. Quem diria, hein? Vamos começar esta emissão com música de Laura Pausini, Ritorno da Te, uma música de... foi das primeiras músicas, mas faz parte do seu Best Of, lançado em 2001, que conta com um inédito, One More Time. Vamos escutar então Ritorno da Te para iniciar esta emissão. Depois, So Young, uma grande recordação dos The Course, do ano de 1998, para ficarmos depois com outras duas recordações. Like Tomb é a primeira e é a música que nos traz Nena, essa cantora que ficou conhecida com alguns dos mais... aquele tema da Lux, não sei se está a ver qual é que é. Aquele tema que inicia o programa da Lux é mesmo esta Nena que o canta. E então vamos trazer à antena este Like Tomb, uma música alemã de uma cantora, também ela alemã. Vamos ficar para finalizar com uma música chamada Breathe Your Name. É a música dos Sixpence None Richer, que tem como tema de cartaz o seu Kiss Me, que é um tema que ainda hoje de vez em quando lá se vai ouvindo. Mas hoje vamos iniciar então com estes 4 temas, 2 sucessos que dispensam apresentações, outras 2 músicas que, apesar de terem sido singles e apesar de terem sido sucessos, não foram tão grandes assim, mas mesmo assim merecem o seu tempo de antena. Portanto, vamos recordar estes 4 temas. Eu volto daqui a alguns minutinhos. Fique bem, obrigado por estar na sintonia da Rádio Antena Web. Até já! E ritorno da te, nonostante il mio voglio. Ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'alta latitudine, frequentando i posti dove ti vedrai, recitando i gesti e le panocchie, ho perso. Torno da te, dal silenzio che è in me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se ormai qualcosa. e não é a sua melhor sintonia. So wie es ist und so wie du bist, bin ich immer wieder für dich da. Ich lass dich nie mehr alleine, das ist dir hoffentlich klar. Peace. Vamos prosseguindo nesta emissão do Domingo à Tarde, agora com música portuguesa, é verdade. Vamos ficar com 4 temas portugueses. O primeiro é trazido por Agatha. Vamos depois ficar com a música Filha... Filha do Mar, não. A música que fez parte da telenovela Filha do Mar, da TVI, há muitos anos atrás. Há muitos, que é como quem diz, há 10 anos atrás. 10, 9. Vamos ouvir o tema de Dina, chama-se Meu Amor. Aliás, Ilha dos Amores, assim é que está correto. Ilha dos Amores. Isto os nomes das músicas já confundo com os nomes das telenovelas, enfim. Ilha dos Amores é como se chama a música de Dina. Vamos depois escutar ainda Maria Madalena na voz dos Broadmel e vamos acabar com uma bonita música chamada Quem Era Ela. É a música que nos traz a dupla Nelo Silva e Cristiana. Estas são as 4 músicas que vai poder escutar já de seguida nesta emissão do Domingo à Tarde. Emissão ou emissões que vão para o ar sempre aos domingos a partir das 16 horas e lhe fazem companhia até bem perto das 19. Como sempre fiz, estou-te a ligar, mas desta vez a chorar, com mágoa no coração. Minha mãe, é que o amor que eu vivo está diferente, não há mais paz entre a gente. Não sei se fico sem não. Minha mãe, não queria preocupar-te com problemas, mas tenho-te a ti apenas para me dizeres que fazer. Minha mãe, eu juro desta vez que vou escutar, já não vou mais ignorar o que tiveres para dizer. Diz-me que faço da vida, se parto, se fico. Eu preciso de um conselho amigo. Como tu sabes estar mais ninguém? Diz-me se acabo com tudo ou se recomeço. Estou perdida, por isso te peço um conselho de mãe. Minha mãe, promete-me depois de desligar, não vais ficar a chorar. Agora já estou melhor. Minha mãe, tente de ouvir a tua voz, saber que não fico só se acontecer o pior. Diz-me que faço da vida, se parto, se fico. Eu preciso de um conselho amigo. Como tu sabes dar mais ninguém. Com tudo, o sangue começo. Estou perdida, por isso te peço um conselho de demais. Diz-me que faço da vida. instante morre. Esquece a tua pele, só rara. Nem o mar que nos traçou estrada. Que é detido a se miragem, meu voleiro de ilusões. Sou de velas da memória, naveguei pela vida fora, preço ao mastro das recordações. Tem pena por não ter vida na vida.

Sintonizado no sua antena web. Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's leather when we ride with rain and raw hide. You doing what we do, watching screens getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money come. Off top, I can't lie, I love to get blowed. You're my little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky, all my sweet ooey gooey. Shifted higher than the ceiling, and ooh-wee is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Now I ain't worried about a thing, cause I just hit me a lick. I got a fat sack and a super fly chick, and and that ain't nothing you can say to a player. Cause doo-wop, she fly like the planes in the air. That's right, she full grown, setting the wrong tone. I'm digging the energy and I'm loving the ozone. So fly like a dove, so fly like a raven. Quick to politic with some fly conversation in a natural mood. And I'm a natural dude, and we some natural fools blowing out by the pool. She like my sexy cool mama with blades on her bravado, rocking Dolce & Gabbana with hydro with her Cubana. Shifted higher than the ceiling, and ooh-wee is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's better when we ride, but bringing raw high. What we do, watching screens getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money come. You know it's leather when we ride, wood bringing raw high. Doing what we do, watching screens getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. For real, though. Got me lifted, shifted higher than the ceiling, and ooh-wee is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? So high like I'm a star. Feeling so high like I'm a star. Feeling so high like I'm a star. Feeling so high like I'm a star. Did I do to get myself? Vamos agora quatro belíssimas músicas que eu tenho a certeza que não vai resistir para ouvir. Vai ter mesmo de ficar para ouvir. A música primeira, que inicia esta seleção de quatro músicas, chama-se My Heart Will Go On e dispensa apresentações. É de Celine Dion e fez parte da banda sonora do filme Titanic, ou Titanic em português. Depois vamos ouvir Margarita, música de Ricardo Cociante, uma música bem bonita que acho que merece mesmo ser ouvida. Vamos depois ainda ficar com duas músicas de derreter completamente. If You're Ever Gonna Lose To My Love, a música de Jennifer Rush, que vai ficar em terceiro. E para encerrar a seleção de quatro musiquinhas, Chris Norman, com o tema Some Heart Are Diamonds. Uma música que também é muito bonita e que tem um ritmo até muito idêntico à música da Jennifer Rush. Vai ser assim um continuar da melodia, mas uma coisa fantástica. Eu não sei se está recordado o tema Midnight Lady. É uma música muito bonita, também interpretada por Chris Norman. E daí a minha referência a esta música também, porque é interpretada pelo mesmo intérprete, Chris Norman. Se lhe conhece a voz, já sabe mais ou menos o que é que vai esperar quando ouvir este Some Heart Are Diamonds. Quatro músicas que espero que sejam do seu inteiro agrado nesta tarde do domingo, 25 de julho de 2010. É a última tarde do domingo de julho de 2010 que eu passo consigo, já viu? É verdade. Vamos à música então, e eu volto aqui alguns minutinhos para levar depois de encontro ao nosso bloco publicitário. Fique bem, até já! Once more, you open

difference you have made. So much more than you know. As time goes by, just realize. Some hearts of diamonds. stone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired being alone. Some hearts are diamonds. E então, gostou destas musiquinhas que ouviu? Pois eu espero que tenha gostado, tenho a certeza que gostou, com certeza. Vamos fechar, aliás, esta primeira parte, mais ou menos na mesma onda, pelo menos durante mais alguns minutos. Primeiro, Didier Baladien com o tema Ansa, uma música muito bonita da década de 80, para depois ouvirmos a música de Mylène Farmé, também em francês, chamada Souviens-toi du jour. Vamos depois escutar mais duas bonitas melodias para que esta tarde de domingo continue a correr da melhor forma. Os Desireless trazem-nos o tema Voyage, Voyage e os R.E.M. Losing My Religion. São as próximas quatro músicas que vai poder ouvir aqui na Rádio Interweb, nesta emissão do domingo à tarde, e que nos vai levar de encontro ao nosso bloco publicitário. Eu espero que o seu domingo continue a correr da melhor forma. Mando mais uma vez um abraço para todos aqueles que nos ouvem em todos os cantos do mundo. A Rádio Interweb é ouvida de norte a sul do planeta, é verdade. De norte a sul e de leste. Aliás, e de leste a oeste, ou de leste a oeste. Eu com as coisas das quatro de Rosa dos Ventos não me entendo muito bem. Nem sei porque é que se chama Rosa dos Ventos. Não sei se é para alguma rosa que desfolhou nos quatro pontos. Pronto, se calhar até foi, não é? Então, lá lhe chamaram Rosa dos Ventos, não sei. Eu sei que quando era mais novo recebi uma revista em casa precisamente com o mesmo nome. Mas pronto, o resto não faço a mínima ideia. Enfim. Bom, vamos então à música. Eu volto depois dos nossos comerciais, ou dos nossos reclames publicitários, para ser mais exato. E vou voltar com mais musiquinha daquela de ficar mesmo para ouvir. Não dá para resistir. Vamos à música. Fique bem e até já.

Guaias, Guaias. Yeah. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Organização e realização de eventos, um lugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, um lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Olá novamente, caro ouvinte, bem-vindo agora à segunda parte deste Domingo à Tarde. Tenho mais 4 músicas para si. Disse-lhe há pouco que iríamos começar com músicas irresistíveis que tinham mesmo de ser ouvidas. Pois bem, sem mais delongas, vou trazer-lhes. A primeira chama-se Words e é uma música que nos canta F.A. David. Vamos depois ficar com a música de Nelson Ed, que só por acaso, tem o mesmo nome que o nosso programa. Domingo à Tarde. Vamos depois ficar com a música de Nilton César. Um pouquinho mais, espera um pouco, um pouquinho mais. E depois a Festa da Vida de Carlos Mendes. Ele que participou com este mesmo tema no Festival da Canção, se não estou em erro, em 1968 ou 67. Foi o Eduardo Nascimento. Acho que foi em 68 ou 66 e venceu. Venceu e representou Portugal na Eurovisão. E depois voltou a vencer uns anos mais tarde. Mas esta música então que vamos ouvir, de Carlos Mendes, que vai encerrar a nossa seleção de 4 músicas que eu bem pensei para si e espero serem do seu inteiro agrado. Vamos pois à música sem mais delongas. Ela está à nossa espera. Está aqui à espera que eu carregue no play para começar a tocar. Quer ver? Olha, 1, 2, 3, play. Words don't come easy. Words don't

continuamos nesta emissão de domingo à tarde, para a tarde 25 de julho de 2010. Vamos prosseguir com mais 4 belíssimas músicas. A primeira chama-se Coast to Love, a música dos Fingertips, no tempo em que Zé ainda era o vocalista. Para quem não sabe, eles têm uma vocalista nova já há algum tempo. Vamos depois ficar com a música de Carla Bruni, Amorose, para ficarmos depois com Claudia Jung e o tema Amore, Amore. Vamos ainda ficar com mais uma musiquinha que eu espero também ser do seu inteiro agrado. A cantora dispensa apresentações, mas assim eu apresento. Chama-se Melanie C, ela foi vocalista, aliás, ela foi parte integrante da girls band Spice Girls na década de 90 e traz-nos este tema First Day of My Life, uma música muito bonita que nos vai com certeza ajudar a seguir esta tarde de domingo. São estas as próximas 4 músicas que vai poder ouvir já de seguida nesta emissão do Domingo à Tarde. When I'm feeling nothing seems okay. I see your eyes and I believe we'll find a LA. When I'm feeling down, things don't go so well. I see your eyes and I forget tears that fell. When I'm alone in the street, for the first time in my whole life, I feel the desire. When I'm far from home and I just don't want to be found, I run into your arms and they bring my feet back to the ground. Cause I love you, means so much. so much more, so much more, so much more. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains le sol de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. En la vie m'attendit, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là. Dann kommt wieder die Erde. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. The first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer, but you just want more. Day of my life. The first time you really feel alive. The first time you break the chain. The first time to walk away from pain. Mais um intervalo, o segundo desta edição do Domingo à Tarde, que nos vai levar até à terceira e última parte do Domingo à Tarde. Vamos ficar com quatro musiquinhas antes disso, e são elas The Power of Goodbye, na voz de Madonna, ainda Run, na interpretação de Lena Lewis, e depois dois temas portugueses Quase Perfeito, dos Dona Maria, e ainda Pássaros do Sul, de Mafalda Veiga. Estas são as quatro músicas que nos vão levar de encontro até ao nosso segundo bloco publicitário. Quando eu voltar, será essa a terceira e última parte do Domingo à Tarde. Da minha parte, por agora é tudo. E eu espero ter a continuação de uma ótima tarde. E, mais uma vez, muito obrigado por estar na companhia e na sintonia da Rádio Antena Web. Vamos à música! Antena Web, a sua estação radiofónica na internet.

E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Estamos de volta agora para a terceira e última parte deste domingo à tarde, para esta fantástica e calorosa, muito quente tarde de domingo, 25 de julho de 2010. Vamos ficar com mais 4 músicas para abrir esta segunda parte da melhor forma. Vamos ficar primeiro com Dido e o tema Red Flag. Vamos ainda ouvir When You're Gone, uma grande música de Avril Lavigne, se não está correto. Vamos depois ficar com Del Shannon no tema Runaway e ainda a música Mr. Rock'n'Roll de Annie MacDonald. São 4 grandes músicas que vai poder ouvir nesta edição do Domingo à Tarde, nesta que é a terceira e última parte deste programa. Deixo mais uma vez mandar um abraço para todos os nossos ouvintes imigrantes que nos estão a escutar, imigrantes ou então que vivem noutros países, que não são de facto portugueses, mas que estão sintonizados na rádio internet. Para todos os que vivem noutros países e não são portugueses, e para todos os que não são portugueses, mas vivem em Portugal. Para todos os nossos ouvintes, um grande abraço e uma grande saudação. Muito obrigado por estarem desse lado. Aos portugueses lá fora e aos que estão cá dentro também, claro, muito obrigado igualmente também, não é? Bom, e vamos continuar com estas 4 musiquinhas. Eu vou voltar daqui a pouco e com mais melodias fantásticas para si. Até já! I'm I'm in love and always will be. She ran away. Final desta edição do Domingo à Tarde. Vamos ficar com 4 músicas para nos despedirmos desta edição. Vamos então ficar com 4 temas, dizia eu, e 4 belíssimos temas. Primeiro, Tudo por Nada, na voz de Paulo Ricardo. Vamos depois ficar com mais uma musiquinha chamada Summer Almost Gone, a música que nos trazem os The Doors. E vamos encerrar com I Go Crash, de Paul Davis. E mais uma música que... Bom, eu já conheço esta música há tanto tempo que para mim quase que já dispensava apresentações. Mas não vá a Jesus ouvinte não conhecer. Too Long To Be Close To You, a música que nos trazem os The Carpenters. Uma música já muito antiga, eles já não estão nativos sequer. Uma música muito bonita, uma música que sem dúvida fez sucesso na altura. Já a conheço eu há muito, muito tempo. E é sem dúvida uma música muito bonita. Acho que, na minha opinião, é uma música excelente, juntamente com as 3 anteriores, para encerrar uma emissão de rádio como a do Domingo à Tarde. Eu estou de volta de hoje a 8 dias. Já sabe que já a seguir arranca mais uma edição de Latino América com a Joana Santos. E eu estou de volta então no próximo Domingo à Tarde, ou melhor, sim, no próximo Domingo à Tarde, para mais um Domingo à Tarde, lá está, Ana, no dia 1 de agosto, que vai anteceder

summer's gone. Morning found us calmly unaware. Newborn gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer staying true. I go crazy Close to you.